Então seja muito bem-vindo, cá estamos em mais uma rúbrica Tradição com Nutrição, sempre em dose dupla, semanalmente, às quartas e aos sábados, com a nutricionista Rita Moraes, ela é responsável desta rúbrica e também com o intuito de nos ajudar um pouco a todos nós de ter uma alimentação saudável naturalmente, de algumas ideias e sugestões que aqui deixa nos programas. Hoje, e porque é uma semana em que o destaque tem sido dado, aliás, ao longo deste mês, sobre a diabetes, já se falou aqui sobre a diabetes, hoje nada melhor do que ter alguém a falar na primeira pessoa para nos falar e para nos dizer, enfim, a suas rotinas e aquilo que às vezes para muitos deve ser complicado ou muito mais complicado e para outros já é uma rotina normal em que se torna um pouco mais fácil. Penso que é assim, Rita Moraes. Obrigado mais uma vez por aqui estar presente. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Pois é, hoje não pode mesmo perder a rúbrica até ao fim, porque hoje eu vou-vos apresentar a Daniela, que vos vem falar na primeira pessoa. Ela tem diabetes tipo 1, é uma jovem com 11 anos, estuda aqui em Oliveira e está no 6º ano. Estou correta? Sim, está. Olá a todas, tenho 11 anos, ando aqui na escola, no 6º ano, e na verdade sou diabética. Correu bem hoje o teu dia? Sim, correu. Sim, tu estás bem disposta? Também. Também? Que bom. Ó Daniela, com que idade é que te foi diagnosticada a diabetes? Eu tinha 5 anos. 5 anos, e tu lembras-te como é que aconteceu? Eu pedi à minha mãe muitas vezes para fazer xixi de noite. Então os teus sintomas eram apenas esse ou mais alguns? Não, era apenas este. Portanto, tu fazias várias vezes xixi durante a noite? Sim. E acordavas a mãe? Sim. Sim, acordava a mãe. Ok, então eu vou enquadrar aqui todos os ouvintes. A Daniela tem que, todos os dias e várias vezes ao dia, injetar insulina através de uma caneta especial. Agora vocês imaginem. A insulina representa um carro de transporte, neste caso, de energia, para todas as células. Se não existe insulina, não existirá energia para as células, porque não existe o carro de transporte de energia para dentro das células. Estou certa? Sim. Não me enganei, pois não? Não. Ora, uma coisa, conta-nos a tua rotina diária enquanto diabética. Então, de manhã levanto-me, visto-me e tudo mais. Depois vou medir diabetes, tomo insulina e como. Ao meio da manhã acontece a mesma coisa. Vou lanchar, meço diabetes, tomo insulina e lanjo. À hora do almoço também tenho que medir diabetes e tomo insulina conforme aquilo que como. E ao lanche da tarde, igualmente, de igual forma, vou medir diabetes em primeiro lugar, tomo insulina e depois lanche. Ao jantar, também acontece o mesmo. Meço os diabetes e tomo insulina para aquilo que como. E à ceia, também meço, mas aí já não como. Tomo só a insulina lenta, que dá para 24 horas. Ora bem, se eu bem percebi, tu fazes 6 refeições por dia. Nas 6 refeições, tu, antes de comeres, tu medes os teus diabetes, portanto, vezes o nível de açúcar que tens no sangue. Só depois é que tu contas aquilo que tu vais comer, sim, porque a Daniela tem que observar aquilo que vai comer, contabilizar o que vai comer e, perante aquilo que vai comer, é que vai administrar a insulina para aquilo que vai comer. Portanto, como vê, não é algo assim de olhómetro, nem um comprimido que se toma, não tem rigorosamente nada a ver. É algo que é feito pelo menos 6 vezes ao dia, por cada vez que a Daniela come, e contabiliza realmente aquilo que come. Ora bem, os teus amigos, os teus professores, sabem o que têm que fazer se tu tiveres uma descida de açúcar no sangue, ou seja, uma hipoglicémia? Sim, todos eles sabem. Muito bem. E quando te apercebes de uma hipoglicémia, o que é que tu deves fazer? Devo medir os diabetes, e se realmente estiver em hipoglicémia, devo tomar açúcar e comer hidratos de carbono. Olha, e imagina que tu tens uma hipoglicémia, mas nem te apercebes. Eu não sei se já te aconteceu isto. E o que é que os teus amigos ou os teus professores devem imediatamente fazer? Então, nunca aconteceu, mas se for no caso dos meus colegas, devem sempre chamar o adulto, porque eles não têm assim tanta capacidade de tratar de mim. Agora, se for uma baixa, que não é muito baixa, devem só me ajudar, porque como eu estou com pouca força, devem me ajudar a dar o açúcar e os hidratos de carbono. Ok. Que hidratos de carbono é que eles te devem dar? Bolachas, pão... Uhum. Por aí? Sim. Coisas que facilmente há sempre em alguma mala, sim, há sempre em algum lugar. Sim, há lugar, tudo numa, é? Numa mala que eu trago dentro também da mochila. Também sempre. E levas sempre os teus lanches? Sim. Nunca falham? Não, não. Não? Também nunca sais de casa sem pequeno almoço? Não. Não, nunca sais de casa sem pequeno almoço. Ok. Então, agora a minha questão vai para a mãe da Daniela, que está aqui connosco também para nos presentear com a sua vinda aqui, claro, e porque é uma experiência também na primeira pessoa e nós há bocado, antes de gravar, falávamos que a mãe da Daniela também é diabética, claro, convive e vive esta rotina sempre. E o que é que sente uma mãe... quando recebe nas mãos um diagnóstico de diabetes tipo 1 e todos os procedimentos e cuidados que têm que se ter e manter diariamente, que acabámos por ver aqui com a Daniela. É que é todos os dias. Foi um grande choque quando a gente sabe que é diabética, porque a gente não sabe bem o que é diabetes. Só quando a gente entra mesmo no dia-a-dia é que vê bem o que é diabetes. A Daniela tem uma rotina mais certa, porque é para correr tudo muito bem todos os dias. De manhã, ela mede os diabetes sempre, tem sempre o seu pequeno almoço, depois tem o seu lanche, ela vai para a escola, leva tudo já separadinho, já vão com os equivalentes feitos, que é para a Daniela não perder tempo nessas coisas. Ela vai sempre com os equivalentes, com o pão, com o iogurte, ou com o leite, vai já tudo feitinho já de casa, que é para a Daniela também não perder tempo na escola, que ela também precisa de brincar. Claro que sim. Deve mesmo brincar. Porque a Daniela não é diferente dos outros. Em nadinha. Em nada. Ela faz tudo. Tudo. Faz ginástica. Tudo. Tem tudo. É? Ela ano passado fez corta-mato. Fez tudinho. E ela faz tudo muito bem. E tu sentes-te bem, Daniela, a fazer ginástica, a fazer exercício físico, certo? Sim, sim. Certo? Pronto. Sim. Aposto que fazes ver alguns colegas que lá estão. Claro. Claro. Eu aposto que sim. Sim. Ora, a Daniela é muito crescida e nota-se perfeitamente que é responsável, mas não deixa de ser uma jovem com 11 anos. E que dificuldades têm existido no seu dia-a-dia e no dia-a-dia da Daniela? Assim, nós é muito complicado, porque a Daniela, eu me preocupo muito quando ela tem as hipoglicémias, porque se ela tem, não é fácil, porque se tem uma mais forte, ela não consegue conjugar tudo sozinha, porque a mente dela não chega lá. Fica confusa. Fica muito confusa. E então, mas tirando disso, a Daniela faz um dia normalíssimo. Tirando desse dia a dia. E na escola, existe algum tipo de dificuldades que normalmente os outros pais não se deparam com elas? Pois, a Daniela este ano, ela assim na escolinha, tentamos lá ver assim umas confusõezitas por causa dos horários, porque a Daniela precisa comer sempre a tempo e horas, que é para não ter aquelas hipoglicémias. Claro. E isso confunde muito a Daniela, pois ela entra em stress e os diabetes depois acabam de não se conseguirem controlar. É a tal rotina que a Daniela... tem que ter obrigatoriamente. Sempre certo. Por causa das refeições. Exatamente. Ou seja, não é uma questão de querer ou de uma questão de mania. Não, de mania. Ela não é mania. Ela, se ela tem que comer à uma, o organismo dela parece que está sempre a pedir à uma hora. À uma. É sempre à uma. Habitua-se. Não dá, por exemplo, é como o comprimido, por exemplo, dá para comer, para tomar, sim, claro. Passado meia hora, mas a insulina já não. Exatamente, portanto, o organismo pede horários, pede horários fixos. E pelos vistos, agora os horários andam um bocadinho incertos e não são sempre à uma hora. Não, portanto, okay. É o que está a acontecer, uns à 1h25 e acho que esses horários para um diabético não dá, porque é muito tarde. E depois lá está, um dia à 1h25, outro dia ao meio-dia, não coincide num diabético. E o organismo da Daniela? Não aceita. Não aceita. Ok. Mas não aceita mesmo o dela. E tem tido hipoglicémias? Às vezes tem. Ok. Que onde já estava controlado, que a Daniela estava com os diabetes muito bem controladinhos. E isto estabilizou completamente ela. Ok. Daniela, que mensagem é que tu queres deixar a outros jovens diabéticos? Que não devem ter vergonha de nada, porque são pessoas normais, como as outras pessoas. E que... devem estar bem com toda a gente, devem ter uma vida normal como as outras pessoas vivem. E achas que devem falar daquilo que têm aos outros para eles conhecerem? Sim, acho que devem partilhar com os outros, também é uma maneira deles nos ajudarem. E também... não terem vergonha, que é uma coisa que a Daniela não tem. Boa! A Daniela dá insulina à frente dos amigos, ótimo. Faz a glicémia à frente dos amigos, ela nunca escondeu nada. Claro, é a Daniela. É a Daniela. Sim, exatamente. Que é isso que eu digo, que é muito importante ela sentir-se bem ao pé deles. Muito que bem. Ela faz a insulina, faz tudinho ao pé dos amigos. Ótimo. E tem corrido muito bem. Foi uma excelente partilha. Pronto, isto não há Jesus de falar na primeira pessoa, para nós que estamos deste lado e ouvir, e que costumamos ouvir muitas coisas destas, é até para nós ficamos um bocado impressionados, porque afinal isto não é aquele bicho de sete cabeças que há uns tempos atrás, e nós em alguns programas já aqui referenciámos, que isto é quase o fim do mundo para alguns doentes, não é? Exatamente, não é? O doente tendo essa capacidade de se autocontrolar, tendo essa capacidade de andar sempre controlado e enfim, fazer aquilo que é normal, acaba por ter uma vida normal, ao contrário muitos dizem que já não podem correr, já não podem fazer ginástica e tudo. Eu tenho duas perguntas que é para a mesma, enfim, acaba por ser o mesmo. Quando a Daniela, enfim, quando vocês descobriram que ela tinha diabetes, para vocês foi como desabar uma casa, não é? Foi como é que é de explicar? Acho que naquele momento acabou o mundo, porque a gente ficou muito assustada, porque eu nunca tinha visto que era bem diabetes. Eu quando vi máquina, insulina, tudo ali, e pois não é isso, é que nós temos que aprender muita coisa, não é... Ela era muito nova, não? Tinha 5 anos, era muito pequenina, não ia para a escola, não sabia ler, não sabia escrever, e nós metem-nos um quadro à nossa frente e nós temos que aprender os equivalentes, que é o nome que dão à comida, e então esse nome que se dá em comida é que a Daniela tem que fazer sempre umas contagens antes de começar a comer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, 2 coxas de sopa é um equivalente, 2 colheres de arroz é outro equivalente, uma peça de fruta é outro equivalente, e depois a Daniela faz 1, 2, 3 equivalentes, depois temos um quadro de insulina onde diz 3 equivalentes, e depois se a Daniela também tiver os diabetes acima de 150, nós temos que fazer uma correção, acertar esse valor, por exemplo, que tem 3 de equivalentes, por exemplo, 3 de insulina mais meio, que é de 150 a 270, mais meio de correção dá 3,5. E a Daniela dá essa insulina. Tem tudo controlado. E isso foi, para vocês, de início, foi a grande complicação. Foi adaptar-se, de facto, a uma coisa que era nova para todos vocês, não é? Era muito complicado. Ao princípio parece que a gente não consegue aprender. Agora já é o hábito de todos os dias. A Daniela, pelo que sei, é uma excelente jovem que encaixou muito bem. Muito Daniela, bem. Foi complicado ao princípio, tu também geriste um bocado isso, saber que tinhas que ter algumas rotinas para o qual, possivelmente, embora nova, não estavas assim muito... Ou não, foste-te adaptando, enfim... Não, eu fui-me adaptando porque também sabia que vivia uma vida normal como os meus colegas, pronto, e que fazia tudo aquilo que eles faziam. Não era estritamente necessário eu não fazer aquilo que eles faziam. Uhum. Então isso para mim foi muito importante porque eu sentia-me igual a eles. Precisamente, não tens nada diferente. Tu descobriram os diabetes com rotina normal ou por alguma manifestação da própria Daniela? Não, porque a Daniela, nesse fim de semana, isto foi um fim de semana, a Daniela pedia muitas vezes para fazer xixi e eu não achava normal. Mas assim, ela ainda voltou para a escola, ela andava na creche, e eu fui pôr e eu pensei que ela tinha uma infecção urinária. E depois ela, durante o dia, lá está, ela tinha um dia normal. E depois, eu cheguei ao fim do dia, ela estava bem. Mas eu, por curiosidade, eu fui ao centro de saúde. Mas eu pensei que a Daniela tinha uma infecção urinária. E foi por isso que eu falei. Mas depois, quando fizeram a análise, viram que não. Depois foram acompanhados e foram para Coimbra. Fomos logo para Coimbra. E depois começaram a ir àquelas consultas periódicas, normais. 3 em 3 meses, obrigatoriamente. A Daniela tem 4 por ano, normalmente deve ter 4 consultas por ano, por norma. O que muitos não fazem. Exato, a Daniela sim, faz sempre. Agora, como há pouco estava a dizer, isto agora para vocês já é uma rotina que já passa um bocado ao lado. Quer dizer, já está tudo. Já é o nosso dia a dia. A gente já se habituou tão bem que já não há diferença. Esta é a melhor mensagem que nós, rádio, podemos aqui deixar. É quando as pessoas, como eu disse, na primeira pessoa falam e explicam aquilo que às vezes para muitos certamente é uma confusão, não é? Não deve ser fácil, estas adaptações, estas rotinas, o dia-a-dia. Uma jovem que está agora, enfim, a dar os seus passos mais largos nos estudos, em que obriga a ter tudo isso, penso que acho que está aqui um exemplo. Aliás, já tivemos a oportunidade aqui de ter outro, no caso da doença da Catarina. Da Catarina, não é? Foi um grande exemplo. Eu já encontrei 2 ou 3 vezes. Uma das vezes ela não me conheceu e depois é que lá chegou. E é engraçado como se vê estas jovens com uma naturalidade incrível. E pronto, é este o exemplo que acho que é rádio e acho que nós devemos dar, infelizmente, a uma doença. Que, aliás, também temos conversado isso muito. É uma doença que tem aparecido muita gente, cada vez mais novos. Jovens. não é? Cada vez mais novos, e alguns com umas dificuldades de conseguir aquilo que a Daniela consegue, que é estar totalmente estabilizada, controladinha, o que às vezes é complicado numa jovem de 11 anos que tem, enfim, aquilo que todos nós sabemos, nessa idade, todos querem fazer, todos querem ter. E portanto acho que este é o maior exemplo. Eu estou orgulhoso de ter na rádio de facto alguém que fala assim. Obrigado, que era a Daniela, obrigado à mãe, e de facto eu vou estar atento, porque certamente vamos falar mais vezes aqui, sendo exemplo para outros, porque, exato, infelizmente é assim. É isso, temos que agradecer, sem dúvida. Obrigada por estarem aqui, obrigada por terem vindo, foram umas corajosas, porque foi a primeira vez que aqui estiveram, e obrigada por deixarem esta mensagem tão importante para outros. Sim. Sobretudo para outros jovens e para outros jovens. Pais também, que sim, dramatizam demasiado, e se calhar não é preciso, ao princípio, mas claro, depois corre tudo muito bem, que a gente acha. É isso. Obrigada. Pronto, obrigada também. Rita, estamos hoje falados nesta edição muito especial, e esta emissão certamente nós vamos repeti-la nesta semana em que, e neste mês em que a diabetes está em destaque, e há muita atividade e há muitas iniciativas a nível nacional e não só. Penso que sobre isto esta primeira parte está feita, porque depois teremos outros programas para falar nos próximos, também ainda na primeira pessoa, de outro género, e enfim, de outras pessoas que também, assim, à sua maneira, se adaptaram a este tipo de doença. Sem dúvida, não pode perder a próxima rúbrica, que será também com uma senhora extremamente simpática, que nos vai dar a sua experiência enquanto diabética. Neste caso, vai ser uma diabetes diferente aqui da Daniela, mas não pode perder. Rita Moraes, obrigado por estar mais uma vez. Vamos voltar para a semana com mais ideias, mais sugestões e, enfim, algumas coisas engraçadas e como eu digo, que vale a pena ouvir sobre esta e outras doenças e enfim, outras pessoas que também deram a cara e dão a sua cara para falar daquilo que no dia-a-dia já é, enfim, uma norma e já é tão habitual. Rita, obrigado, até para a semana. Obrigada.